Abra sua Bíblia comigo, lá em Jeremias 18. Jeremias 18. Nós vamos falar sobre as etapas que nós somos criados, né? Nós somos construídos. Eu acredito que você está sendo construído todos os dias, como eu também estou sendo construída todos os dias. E Jeremias 18, Deus nos atenta à formação, né, de um vaso. E ele leva Jeremias a essa casa do oleiro para que Jeremias entenda todo o processo. É interessante que no mundo inteiro tem 200 tipos de vaso, de barro, para fazer, para construção de vaso. Só que 8 somente serve para formar vaso. 200 tipos. Desses 200 tipos de barro, só 8, né, são específicos para a construção de um vaso. E nós levando, né, lendo a Bíblia e levando aqui para o Senhor, nós entendemos que nós somos pessoas que somos construídas em detalhe. Eu e você. E quando ele escolhe, né, o oleiro, ele escolhe o vaso não, o barro, ele vai lá, retira e começa um processo. Ele não logo coloca em cima da roda ou aonde ele vai fazer os primeiros trabalhos ali. Ele coloca de primeira. Não, ele faz um processo de limpeza. E esse processo de limpeza é uma das coisas que às vezes as pessoas, no meio do processo, né, da caminhada com Cristo, não aguenta, que é o processo da limpeza. O processo da gente largar, abrir mão de algumas coisas, né, não vivenciar algumas coisas que nós temos, às vezes, algum hábito de vivenciar que não provém mais. Então, o que que Deus faz? Ele vai tirando essas impurezas de nós. E é um processo doloroso. Você concorda comigo? Tirar a impureza, né? Dependendo do dia, se você for tomar, assim, né, um banho, assim, bem, bem firme mesmo, tu sai do banho cansado. Você imagina você tirar todas as impurezas. Você é um vaso, você é um barro escolhido. Aí o dono, né, que é o teu dono, vai lá e te escolhe. Ah, esse aqui eu vou moldar a Rose. Mas só que a Rose vem com alguns pedacinhos de algumas coisas. Antes dela ser moldada, preparada, formada, ele vai retirar. E quando ele começa a retirar essas impurezas, é onde muitas pessoas desistem, porque não pode mexer, né? Ah, não, aqui não mexe, não. Nessa impureza aqui não tira, não. Isso aqui eu dependo dela já tem 30 anos. Então, não tira, não. Mas com Deus não tem esse negócio, né? Quando ele começa uma obra, e eu quero que você repita isso comigo, e você que está no campus online também, quando ele começa uma obra, ele vai até o fim. Vamos repetir? Quando ele começa uma obra, ele vai até o fim. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa está sendo construída. Ela é uma obra. E quantas vezes for necessário, o nosso Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai refazer de novo. Se a obra não estiver legal, de acordo com aquilo que ele almeja, ele vai refazer de novo. Irmãos, quantas vezes você já foi refeito? Quantas vezes você já foi refeito? 30 milhões de vezes. E nós vamos continuar sendo refeitos, né? Porque às vezes, no meio do processo, a gente paralisa, no meio do processo, né, não tem nada que encaixe com aquilo que ele almejou para as nossas vidas. Então, o processo, ele vai recomeçar. Mas ele não recomeça fácil. Nós vamos entender isso aqui na Bíblia. Vamos lá. Versículo 1 de Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em sua mão. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o quê? Então, enquanto nós não estamos de acordo com a vontade dele, ele vai nos amassando e refazendo. Amassando e refazendo. E eu falo assim, todas as vezes que Deus ministra essa palavra no meu coração, eu falo com ele, não começa de novo, não. Começa assim pela metade, né? Não tem como, não. Não, não tem como, irmãos. Se ele vê algo que não está funcionando, o que, que ele vai fazer? Ele vai amassar, quebrar, né? Vai amassar e começar a obra de novo. E tem algumas pessoas que estão sentadas aqui, algumas no campus online, que estão nesse processo do amassar. E tu fala assim, meu Deus, isso não vai parar, não. Estou sendo amassado, esmagado, né? E ele vai amassando, e ele vai formando, e ele vai amassando até aquela massa ficar no ponto. Olha que coisa boa. E nós somos esse vaso, que ele vai amassando até a gente ficar no ponto. E aí ele começa a obra, né? Aqui está dizendo que ele começa a obra refazendo, moldando o outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra e disse, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Não tem como escapar. Vamos lá, vamos começar pelo processo? Ele te escolhe. Quem aqui é escolhido? Não, mas fala com fé. Quem aqui é escolhido? Está no processo? Né? Foi escolhido, foi retirado de lá, está no processo. Qual o processo que você está? De tirar as impurezas, né? De todo o processo, né? Eu preciso tirar algumas coisas que ainda a minha irritabilidade, tem hora que dá vontade de explodir o mundo. Ele vai precisar tirar isso, essa irritabilidade, essa falta de paciência, né? Que aí às vezes une a irritabilidade com uma falta de paciência, que aí vira um bololô só. A mágoa, o ressentimento, a mentira, a inveja, o orgulho, ele vai tirando. Ele vai tirando enquanto nós não estivermos de acordo, ele vai continuar moldando e trabalhando. E às vezes a gente não entende o porquê que está tão complicado as coisas. Por que às vezes as coisas não encaixam? Porque ele está nos moldando e trabalhando em nós. E nós precisamos ser trabalhados. Porque quando a gente não abre para ele poder trabalhar de forma muito profunda, a gente vive uma inconstância. Estou bem hoje. Olha, hoje eu estou, fui lá no culto na terça-feira profética, levantei minha mão, louvei com louvor, e foi uma coisa linda, recebi do Espírito Santo, e recebi o toque, saí todo arrepiado, não sei o quê, e amanhã você está como? Eu estou como? Sem vontade de fazer nada. Ou seja, há uma inconstância. Mas quando nós nos disponibilizamos a deixar ele fazer todo o processo, ah, querido, pode doer, ele pode arrancar, ele pode quebrar, ele pode refazer, ele pode quebrar de novo, refazer de novo, quebrar de novo, refazer de novo, que nós vamos caminhando nesse processo, dando glória a Deus, agradecendo a ele por todo o cuidado que ele tem conosco. Ele não deixa nada, nada, nada para trás, nada. O Salmo 139 diz que ele, de forma assombrosamente, o salmista diz isso, ele nos formou no ventre da nossa mãe. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nós não somos algo assim que ele criou e falou assim, ah, eu criei, ponto. Não, tem um propósito para essa criação. Tem um propósito de você estar sentado aqui. Tem um propósito de você trabalhar onde você trabalha. Tem um propósito de você estar na família que você está. Tem um propósito. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Isso não é maravilhoso? Quantos neurônios você tem na sua cabeça? Quantos? Cientificamente tem quantos? Você sabe? Nem eu. Milhões de neurônios. Alguns estudos dizem que nós não usamos. Eu não sei se esse estudo está atualizado. Mas se ele tiver, irmãos, imagina comigo. Se não, deve estar mais atualizado um pouco. Tem alguns estudos que diz que nós não usamos nem 5% da nossa capacidade intelectual. Tu imagina? Por exemplo, tem alguns seres aqui, eu não vou citar o nome, que são muitos, que são muito inteligentes. Por exemplo, o pessoal do louvor. A mente do louvor é outra mente. Concorda comigo? Quem toca, irmãos, quem toca bateria é de outro planeta. Cadê o Will? Tá aí, não? Tem que ter coordenação motora, tem que saber o tom do negócio. É um negócio sobrenatural, é a mente. Então, ele foi, pegou lá e começou a fazer. E falou, eu tenho um propósito na vida dessa pessoa. Eu tenho um propósito na vida dessa pessoa. Essa pessoa está sendo feita com um propósito. Essa pessoa que está sentada do seu lado, Deus tem um propósito na vida dela enorme. Não, fala com ela aí, que eu acho que ela não está acreditando, não. Vê se ela acredita. Sim ou não? Eu acredito, irmãos. Porque quando eu fico imaginando a minha história, eu fico imaginando assim, que criatividade em Deus. Uau! Né? Meu Pai eterno, o Senhor me pegou lá, começou a me formar, mas tira muita sujeira, não é pouca não, né, Miguel? É sujeira para mais de metro. E aí, quando ele acaba, o que ele faz? Ele põe em cima da roda, e ela ainda não começou a rodar, não. Que é legal. Aí ele vai amassando e colocando a água devida, porque aquela massa tem que dar uma liga para a formação do barro. E aí, às vezes, você está nesse processo, já foi retirado, tirou os carrapichos tudo, amém? Tirou todas as impurezas, fala para o irmão que está do seu lado, eu creio que tirou já todas as impurezas, fala, todas, fala para ele assim, agora vamos para outra parte, fala, vamos para outra parte, a parte dele começar a te formar. Ele pode te formar da maneira que ele quer? Eu não sei se foi no Quitandinha que eu falei, acho que foi domingo eu falei isso, que tem gente que briga com Deus, põe Deus de castigo. Ai, se o Senhor não fizer isso, eu não vou fazer não sei o quê. Aí ele deve olhar lá de cima e pensar assim, ah, meu filho amado, coisa linda que eu fiz, né? Que eu criei. Eu teci você no ventre da sua mãe, criatura. Então não tem como escapar daquilo que ele já determinou para a nossa vida, como eu falei aqui domingo. Não tem como sair do propósito que ele tem, da história que ele tem contigo e comigo, não tem como sair. Nós estamos na palma da mão dele. Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos na palma da mão dele. Quem rege é ele. Quem movimenta é ele. Quem trabalha é ele. Quem tira, quem coloca, né? É ele. Quem levanta é ele. Quem constrói é ele. Quem, né, desfaz a construção e refaz de novo é ele. E nós ficamos medindo. Ah, se até o dia tal... Do dia tal, do mês tal, do não sei de onde. Se o Senhor não fizer, ah, Senhor. Ele deve olhar e deve falar assim, tá. Amém. Quem manda sou eu. Você está entendendo, irmãos? Tudo bem, você pode colocar um propósito. Ó, dia tal, essa semana eu inventei não. Que a gente não inventa essas coisas, né? Perdoa, Senhor. Eu estou de propósito de café. Que tribulação, irmão. De café. Comecei sexta-feira. Vai até sexta-feira agora. Menino, no primeiro dia, me deu tudo. Tudo que você possa imaginar. Dor de cabeça, tontura, tudo. Eu estou ou não estou viciada? É uma impureza. Porque eu não estou vivendo sem. Eu ainda não estou no limite aí do pastor, sem açúcar. Tem um monte de gente que toma sem açúcar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor na vida de vocês. Então, quando a gente retira alguma coisa, a gente sente que a gente é dependente de algumas coisas ainda. Fica pelo menos 3 dias sem mexer no celular. Fica? Sim ou não? Sim, fala sim. Vamos fazer esse propósito? 3 dias sem mexer no celular, não vai ser bom? Vai ser maravilhoso. 3 dias sem mexer no celular. Não, pastor, eu trabalho com ele. Amém. Só mexe nas coisas do trabalho, não mexe em outras coisas. 3 dias, imagina. É só uma suposição, tá? Nós somos dependentes de muitas coisas. E achamos que nós estamos super bem. Que nós estamos super power, mega e não sei o quanto. Aleluia. E se nós formos nos avaliar, nós não estamos bem. Nós estamos no meio aqui, ó, desse processo que começou novamente, porque houve uma necessidade. Uma outra coisa que nos paralisa nesse processo aqui dele fazer a vontade dele, é quando nós falamos não para ele. Não, não vou fazer. Não quero mais. Não estarei mais. Não arruma vento, não, gente. E é uma coragem você falar não para ele. Eu não tenho essa coragem. Mas tem gente que tem. Fala, não vou fazer. Parabéns. Você já falou isso aqui alguma vez? Deus, eu não vou fazer. Deus, eu não vou entrar naquilo que o Senhor tem comigo. Tu pode usar quem o Senhor quiser. Mas eu não vou entrar naquilo que o Senhor tem comigo. Olha. Vê se a pessoa que está do seu lado, ela é desse jeitinho assim, suave. Não, né? Tem gente aqui assim? Não tem não. Em nome de Jesus, tem não. Mas o quê? Aí paralisa o processo. O que que ele faz? Ele quebra o vaso de novo. E quebra mesmo, tá, irmãos? Tu fica moidinho. E tu sente dor no corpo. Moído. Pensando, o que que tá acontecendo? Deus está falando. Porque eu comecei um processo de novo. Eu comecei uma trajetória nova. Eu estou falando contigo porque eu sei que você precisa ouvir isso. Estou começando uma trajetória nova. Deixa eu realizar o processo da obra até o fim. Não me desobedeça. Para que outras situações comecem a surgir na nossa vida. Fala para o irmão que está do seu lado. Libera, deixa ele fazer a obra. Fala. Deixa ele fazer a obra. Fala para ele, deixa ele fazer a obra até o final, pelo poder que é no nome dele. Ele sabe o que que precisa ser feito, irmãos. Eu não sei. Eu não tenho todas as respostas do mundo, mas ele tem. Nós precisamos entender isso, que ele tem todas as respostas do planeta Terra. E esse negócio de ficar lutando, né? É um cabo de guerra. E é um cabo de guerra que tu vai perder. Eu vou perder. Se eu ficar puxando, puxo para um lado, ele puxa para o outro, eu puxo para um lado, ele puxa para o outro. E nós vamos perder. Vamos ficar cansados, sobrecarregados, entristecidos, amargurados, sem saber o que está acontecendo. Porque nós mesmos estamos puxando algo que não é para puxar, é para soltar. Deixa o negócio fluir. Deixa ele reconstituir tudo o que precisa, mas da maneira dele. É muito difícil, irmãos, tu ser refeito. É muito difícil você falar assim, não, eu vou me entregar totalmente a esse processo. Não é fácil. Não é fácil você passar, ainda tem um tempinho, não é fácil você passar pelo amassar. Vamos imaginar agora, nós sendo, né, todos nós nesse processo do amassar, sendo amassado. E ele ali, ó. E ele ali. Enquanto essa massa não cria uma forma, ele não vai parar de te amassar. Fala para a pessoa que está do seu lado, aguenta só mais um pouquinho. Fala para ela, aguenta só mais um pouquinho. Fala agora para quem está atrás, na frente, aguenta só mais um pouquinho. Nós vamos conseguir, nós falamos assim, nós vamos aguentar o processo. Aguenta só mais um pouquinho, ele vai amassar. Só mais um pouquinho, tá? Só mais um tiquinho assim, bem pouquinho, fala para mim também. Só mais um pouquinho, amém. Só mais um pouquinho, tá, varão, em nome de Jesus. E aí ele continua o processo. Quando passa, só um pouquinho. Quando ele termina aquilo ali, ele começa a moldar o vaso. E aquela roda, irmão? Quem aqui já viu? Já? A maioria já viu a roda do oleiro, né? É numa velocidade sobrenatural. Que tu fica pensando, aquilo ali não vai formar vaso nenhum, não. Que o negócio é acelerado assim, ó. Já viu quando ele começa uma obra na sua vida e tu fala assim, uau, tá sendo rápido demais? É isso. Esse é o processo. Porque dependendo do que ele precisa fazer na sua vida, é rápido demais mesmo. Só que a gente segura o negócio, não deixa o negócio fluir. Então, a partir de hoje, terça-feira, não sei a data hoje, 13, lembrei. 13, não puxa mais, não segura mais. Não fique enclausurado, enclausurada, pensando, repensando, refletindo, analisando. Não, deixa ele fazer. Deixa ele realizar tudo o que ele precisa. Para que a gente não continue nesse volta e vai, e vai, e não vai. E ele fica pensando, você poderia estar muito longe. Você poderia ter avançado um pouco mais. E eu quero agora que você profetize na sua vida, como eu vou profetizar na minha vida, e você que está no campus online também. Eu vou avançar. Mas, fala assim, mas pode fazer o que tu quiser. O que ele quiser. Você está disponível para isso? Disponível a esse trabalho? Eu estou, Eliane. Eu estou. Sabe por quê? Porque se eu não entender isso aqui, se eu não entender que eu estou na mão dele, eu vou continuar da mesma forma que eu estou no mesmo lugar. Paralisada assim, ó. E a vida de outras pessoas vão caminhando, vão andando, e tu fala assim, eu não estou entendendo não, ué. Eu estou aqui no mesmo lugar. Tem 30 anos que eu estou no mesmo lugar. Mas quando nós aceitamos esse processo, que não é fácil, começa a amassar, depois a roda liga, e ele vai moldando, moldando, moldando, e a mão dele é ali. Ele não tira a mão. Olha que coisa linda. Ele não tira a mão de nós. Ele não tira a mão da sua casa, da sua vida. Ele não tira, ele não perde o controle. O olheiro, né, quando ou a obra não está sendo de acordo, ele vai paralisando a roda. Para que aquilo vai caindo e ele recomeça a obra de novo. Mas ele não perde o controle, a obra vai ser feita. Querendo ou não querendo. De uma maneira ou de outra, ele é o nosso pai. Ele faz. Mas nós precisamos parar de lutar contra isso. Ah, pastora, mas eu estou na igreja terça-feira. Eu estou na igreja na quarta-feira, nas células. Eu vou na célula do pastor Guto, do Raul. Eu vou na célula mais de quem? Do Valdeci. Eu vou na célula dos jovens. Eu vou na célula da Claudinha e da Inês. Eu vou na célula do Quitandinha. Eu vou na célula do Expansão. Eu vou em tudo. Tá bom. Domingo eu estou aqui de novo. Amém. Participo do culto de 8 horas, 10 e meia. Olha quanta coisa. É crente ou não é crente? É servo ou não é servo? Aparentemente sim. Eu posso vir em todos, e eu posso aparentar ser crente, aparentar ser serva. Mas quando eu chego no meu quarto, dentro da minha casa, aí eu demonstro mesmo quem eu sou. Você está entendendo? Eu demonstro mesmo quem eu sou. Se eu sou um vaso na mão do oleiro ou não. Se eu aceito ou não a obra dele ou não. Porque aqui eu posso aparentar e falar, caramba, pastora Márcia prega, né? Meu Deus, o fogo vai cair, os pandeiros vão tocar tudo. Corinho de fogo. Né? Não, irmão. Eu posso ser uma lindeza. Mas se eu não aceito o processo, eu não sou. Eu posso pregar maravilhosamente bem, eu posso tocar aqui, ó, maravilhosamente bem, eu posso cantar aqui maravilhosamente bem, mas se eu não aceito o processo, não adianta, irmãos. Continuo eu com aquelas impurezas, aquelas coisas todas, dizendo, ai, não faz isso não, ai não, não tira aqui não. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Que nós precisamos avançar com Ele. Primeiro porque o tempo é curto. Segundo que o tempo agora voa. Puf. Quando tu pensa assim, já é dezembro. Daqui a pouco nós estamos cantando a musiquinha de Natal. As luzinhas tudo piscando, a cidade. Não é? O ano virando para 2026. E o negócio ficando cada vez mais estreito. O que o pai quer? Vasos na mão dele. Que ele possa reconstituir. Reconstruir. E depois disso tudo, nos encher da presença dEle. Nos encher da presença dEle. Quem aqui já está cheio da presença dEle? Pastora, eu já sou um vaso, sim, sou um vasão. Não tem esse? Tinha antigamente, agora não tem mais aqui em Petrópolis, pastor Guto. Encontro de vasos. Menina, era uma luta. Sério, tinha encontro de vasos. Chegava aquela vazaiada. Entendeu? Sério. Uns 20 anos atrás tinha uns negócios aqui em Petrópolis assim. Escrito mesmo assim, ó. Encontro de vasos. Aí não tinha aquelas fotinhas igual tem agora, né? Porque senão não ia dar nem no cartaz. De tanto vaso. Mas nós somos vasos que o Pai cuida. O Pai não deixa escapar da mão dele. E quando nós estamos prestes a cair, que vai quebrar, que vai acontecer algum acidente, ele vai lá e pega assim, ó. A obra é dele. Fala para o irmão que está do seu lado, a obra é dele. Você não pode fugir da mão dele. Não pode. Amém? Glória a Deus. E glória a Deus por isso, que nós não podemos fugir da mão dele. E é muito difícil essa palavra para quem gosta de medir tudo, controlar tudo. Porque tu tem que deixar. Deixar o controle na mão dele. Deixar ele fazer. E aí ele amassa, amassa, amassa e refaz. Quando ele refaz, que o vaso está pronto, o que, que ele faz? Ele coloca para secar. Olha que benção. Está feito. Fala, eu estou feito. Fala. Fala, gente, eu estou feito. Isso, em nome de Jesus. Feitos. Uns vasos grandes, eu sou pequena, o meu enche mais rápido. Né? E aí faz, fica lá secando. Depois eles colocam no forno. Sabe quantos graus para um vaso ficar tinino? Imagina o pastor Guto nessa caloria toda. 900 graus Celsius a 1.300 graus Celsius para o vaso ficar bonzinho. Ah, eu não quero passar luta. As lutas são esses graus. Rabai, alabadarabás! As lutas são esses graus que nós vamos passando. E nós vamos ficando firme. Entendeu? Por que, que tem gente que pode passar o que for, que a pessoa continua firme? Porque já passou por todos os graus. 1.300, 1.500, 10.000, já, né? Todos os graus. E aí o vaso fica firme. O olheiro vai, pega, está pronto. Você é um vaso pronto? Se você é um vaso pronto, firme, já passou por todos esses processos, ele manda eu te dizer que ele está te enchendo agora. Agora. Te enchendo agora. Enchendo, preenchendo o vazio que está em você. Enchendo você de autoridade. Enchendo você de unção. Enchendo você da glória dele, de sabedoria, de conhecimento. Porque também não adianta ser um vasão. Vamos fazer aqui um encontro dos vasos. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Só uma brincadeira. Né? Você imagina você ser um vaso lindo, poderoso, eu já sou vaso, aleluia, e não se permite ser cheio também, porque para ser cheio, precisa de algumas coisas. O que, que precisa para ser cheio? Hã? Se esvaziar, foi o que nós louvamos aqui, não foi? Precisa estar vazio, vazio de si mesmo. O seu eu tem que cair por terra, o meu eu tem que cair por terra. Porque eu já tentei analisar várias coisas na minha cabeça. Porque se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo, vai consertar. Vai. Não adianta não, irmão. É perca de tempo. Perda, né? É perda ou perca? Perda. Obrigado. E aí, a gente vai perdendo muito tempo e não permitindo que ele nos preencha. Preencha com a presença dele, que nos conforta, nos consola, nos dá direção, trabalha profundamente em nós e vai nos dando outras coisas: alegria, paz, paciência, né? Domínio próprio, que às vezes a gente não tem nenhum e acha que nós temos, mas a gente só consegue vivenciar tudo isso aqui se nós tivermos uma vida de santidade e de rente. Isso aí, fala mais alto, por favor. Rendição. Ótimo. Porque senão a gente não consegue, não. E aí eu quero fazer um desafio. Feche seus olhos. Eu vou ler depois, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, para finalizar. Mas eu quero fazer uma oração agora. E eu queria que a intercessão, conforme eu for orando, fosse caminhando no meio da igreja. E liberando essa palavra, dizendo assim: nos refaz. Nos refaz. E depois, no final, nós vamos orar para que nós possamos diminuir e ele crescer. Amém? Para que a obra dele continue de forma poderosa. Pode começar. Pode começar a andar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Curva sua cabeça. Pai, é pelo teu poder. É pelo teu poder. Nós não queremos ficar resistentes àquilo que é o seu comando para as nossas vidas. Aquilo que é a direção para as nossas vidas. Nós não queremos ficar resistentes. Não. Que a nossa mente hoje entenda, compreenda que todo o processo que tu tem com as nossas vidas é necessário. Todo o processo é necessário. Pai, nós colocamos agora diante de ti a igreja que está aqui, a igreja que está no campus online. E nós estamos clamando para que haja, meu Senhor, na nossa mente, um novo na nossa mente de entendimento, de conhecimento, amadurecimento, meu Senhor. Pai, eu quero te pedir agora que tu entre em alguns corações. Ah, Senhor, vai trabalhando agora de forma muito profunda para que cada um que está aqui possa entender o quanto é precioso nas tuas mãos e que tu não deixa nada, absolutamente nada, por fazer. E tudo que for para cumprir na nossa vida será cumprido, se assim for da tua vontade. Todo o processo será, meu Senhor, trabalhado conforme a tua vontade. Todos os dias da nossa vida será feito, refeito, construído conforme a tua vontade, não conforme a nossa. Então, ó Pai, vai trabalhando aqui no nosso meio, vai trabalhando aqui no nosso meio. Vai, quebra em nós, tantas cascas, tantas... muros que a gente vai colocando dentro de nós, quantas coisas, vai quebrando agora, vai quebrando agora, vai quebrando agora, aleluia, aleluia. Intercessão pode se assentar ou se colocar no seu lugar. Eu quero ler o versículo 7 e o versículo 8, 2 Coríntios capítulo 4, para finalizar a palavra. Coloca aqui para mim, para a gente poder ler junto. Obrigada, tá? Vamos lá? Temos... Não, calma. Vamos começar de novo. Vamos lá, todo mundo junto? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de quem? Não de quê? Amém? Vamos continuar. De todos os lados somos o quê? Mas não... Aleluia. Ficamos perplexos, mas não... Somos... Mas não... Abatidos... Você crê nisso? Vamos ler de novo? Acompanha lá, de novo. Vou ler aqui. Mas temos esse tesouro de barro. Vamos ler todo mundo junto? Esse tesouro de... em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Fala para o irmão que está do seu lado. Seja pressionado, mas não desanime. Fala para ele, seja pressionado, mas não desanime. Amém? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Fala para ele, você pode ficar assustado, perplexo, mas não desesperado. Amém? Glória a Deus. Somos perseguidos. Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado, da irmã que está do seu lado. Você pode ser perseguido em todas as áreas da sua vida, mas você não vai ficar abandonado. Abatido. Vamos falar isso bem alto assim? Abatido, mas não destruídos. Aleluia. Rabada canta, rabada rabás. Aleluia. Pode nos abater as coisas, as lutas, as guerras do dia a dia, mas nós não estamos destruídos, porque nós estamos seguros na mão daquele que tudo pode, tudo opera, tudo pode. Aleluia. O controle está na mão dele, não na nossa mão. Nós podemos sair daqui dizendo: valeu a pena eu ter vindo hoje. Porque eu entendi que eu posso estar destruído, abatido, mas não. Coisa linda, né? Glória a Deus. Fala com esse irmão, com esse querido, essa querida que está do seu lado aí. Fala para ele assim: vamos nos levantar hoje. Vamos nos levantar hoje pelo poder, né, que há nessa palavra liberada para a nossa vida hoje. A palavra do nosso Pai, daquele que opera milagres, daquele que hoje está operando um milagre dentro de nós, na nossa mente, quebrando as resistências que há em nós. Nós não vamos ficar mais resistentes. A palavra é dele. O controle é dele. Nós não sabemos nem se vamos finalizar o dia de hoje, irmãos. Estamos resistentes. Não, porque tem que ser do meu jeito, tem que ser. Não tem, irmãos. Ah, porque eu faço, não sei o quê, vou fazer sim, não faz não. É melhor não fazer. É melhor não tomar essa decisão. Xarabai, alabadarabás. Melhor não. Para depois não ter que começar o processo todo de novo do zero e ser doído. O louvor já pode ir chegando. Se coloca de pé, feche seus olhos. Vamos orar. Aleluia. Xarabaia, labadarabalabás. Xarabaia, ria, lai, xarabaia, rabalabalabás. Xarabaia, lai, rabaia, rabadarabalabalabás. Xarabaia, lai, xarabaia, labaia, rabaia, rabadarabalabalabás. Glória a Deus. Arai, arai, arai, arriba, arraba, arraba. Arriba, arraba, arraba, arraba, arraba, arraba, arraba. Aleluia. Arai, arai, arai, arraba, arraba, arraba. Sou eu, Aras, que falo no meio de vós, raia labas, ribaia laia raba labas, que conheço os corações, raiz, rabaia raia las, estou caminhando, raia laixa, rabadaia rabadaraba labas, com vós, ri, canta, raia labas, todos os dias, raia rabaia rabadarabas, mas estou no meio de vós hoje, raia labadarabadaraba labas. Para dizer a voz, igreja, ri, canta, rabadarabalabalabas. Quebranta, pois, vós, os vossos corações. Ri, maia, daia, ribaia, raia, labadarabas. Diante da minha presença, raia, labadarabalabas. Já comecei a boa obra, ribaia, lai, canta, rabadarabalabas. E verás, ribaia, raia, laia, o derramás, arai, arribai, alas, que eu farei, arai, arrabadarabá, sobre vós, rabada canta, arai, arrabai, arai, alas, estou colocando no lugar, arai, arrabai, arabás, no meio da igreja. Jarai Alabás, coisas que não estavam no seu devido lugar. Rai Alabás, vós sois a minha igreja. Rabai Arabada Rabás, templo do meu espírito. Ribai Arai Arabada Rabás. Então alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Rai Arabada Rabalabás, porque eu sou Rai Arabai Arialas, aquele Rai Alas que estou falando, tocando, trabalhando. Ribas Ai Arabada Rabalabás, e a minha paz e a minha graça vos basta. Irmãos, quem quiser, vem até o altar. Ele se faz presente. E eu ainda, acho que foi a Sueli que foi usada, né, por Deus, para mim hoje. Eu ainda falei para Deus: Deus, hoje eu tô aqui no amassar hoje. Ele falou: só abre a boca. Ele quer começar algo novo, Pastor Guto, no nosso meio. Quebrantamento. Almas se convertendo, mas quebrantados. O coração cheio. Ele está aqui no meio. Se você não entendeu, amém. Mas se você entendeu, se coloca aí no seu lugar, né? Em retidão a Ele, em agradecimento a Ele. Pastor, eu entendi que Ele está. E às vezes é difícil você entender o processo, né? Mas Ele é teu Pai. Ele vai continuar cuidando de todas as coisas. Mesmo que às vezes você questione Ele. Mesmo que às vezes você olhe para Ele e fale assim: ah, quero não. Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai quebrando a sua resistência com Ele. E vai te refazendo todos os dias. Como Ele tem feito comigo. E eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele faz porque Ele é amoroso. O louvor vai começar a louvar. Começa a orar aí no seu lugar. Você que não veio aqui à frente, você que está no campus online, começa a orar aí no seu lugar. Começa a gerar isso em oração. Gera isso na sua vida em oração. Aleluia. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Seu lugar. O que fizer. Vai declarando isso. Aleluia, preciso. Preciso de ti. Nós precisamos, Pai, nós precisamos de ti. Preciso, aleluia, de ti. Aleluia, nós precisamos de ti. Aleluia. Feche seus olhos, toda a igreja. Coloca a mão sobre o seu coração, se você puder. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pai, eu entrego as nossas vidas nas tuas mãos. Nós não temos controle de nada. Nós não temos controle de absolutamente nada. Se não fosse o teu resgate, se não fosse o teu carinho conosco, se não fosse o teu amor por nós, se não fosse o cuidado que tu tem todos os dias conosco, nós não chegaríamos até aqui. Nós não viveríamos o que nós estamos vivendo. Ah, que o que está em nós, que é a nossa vontade, o nosso eu, que isso saia agora. E que a tua presença nos invada de forma extraordinária, para que possamos vivenciar um novo tempo. O tempo da construção. O tempo de construirmos, voltarmos, meu Senhor, a viver coisas extraordinárias. Pai, viver uma vida, meu Senhor, pautada na tua palavra. Viver uma vida pautada conforme, ó Deus, aquilo que está na tua palavra. Não conforme aquilo que está na nossa cabeça. Pai, que haja cura aqui. Cura nesse altar, cura. Restituição. Em todas as áreas da vida dos nossos irmãos, da minha área também, da minha vida. Eu preciso de ti. Preciso, necessito de ti. Preciso entender algumas coisas ainda, entender alguns mistérios ainda. Mas nem todos serão revelados, eu sei. Mas nós precisamos de ti. Toma nossa mente nas tuas mãos. Trabalha na nossa mente. Trabalha no nosso interior, na nossa alma. E nós entregamos tudo aqui nesse altar. Debaixo dessa palavra, que é a tua palavra, Pai. E nós declaramos amém. Amém. Aplauda Ele, que é lindo, poderoso.